Nosso tema de hoje é a vida continua. A vida espiritual é a verdadeira vida nossa. Nós temos, às vezes, dificuldade para entender isso porque nós só entendemos o que nós vemos. Então, nós vemos a matéria, os corpos, as formas. Mas nós sabemos, por vários motivos, da continuidade, como diz, da vida, ou da anterioridade desta vida que nós estamos tendo. Quando nós observamos não só a nossa vida, mas a dos outros, algumas coisas parece que nos intrigam, porque somos iguais, mas diferentes. Então nós percebemos tendências boas, tendências más, nós percebemos afinidades, gostamos mais de uns, nem tanto de outros. E assim vai. Tem vários pontos, né? Habilidades, muitas vezes percebidas nos primeiros anos de vida de uma criança ali, nós observamos habilidades que não são herdadas. Então, nos questionamos. E as doenças, quando nascemos com algum problema, de onde vem? Quando se fala de Deus, o nosso primeiro conceito é a bondade e a justiça. E aí, nessas pequenas situações que eu citei, algumas boas, outras nem tanto, a gente não compreende onde é que está essa bondade, essa justiça, se nós não observarmos a continuidade ou o processo reencarnatório. A reencarnação é interessante porque muitas vezes quando se comenta com alguém, ou as pessoas comentam com a gente, alguns têm dificuldade para aceitar a reencarnação, porque ela coloca na nossa mão a responsabilidade por tudo que nos envolve, mas tudo mesmo. Para a gente ter uma ideia, para cada um de nós reencarnar nesse momento, estar com esse corpo, não com esse, né, mas com aquele que nós nascemos, vamos dizer assim, foi feito um mais complexo estudo e detalhamento da necessidade de que nós, espíritos, precisávamos para essa oportunidade que nós estamos tendo. Complexo porque envolve muitas coisas. Não é só cair lá naquela família. Ah, vou nascer lá naquela família lá porque eu preciso me relacionar com aquelas pessoas. É muito mais do que isso. É toda a formação física que nós temos hoje. De novo, hoje nem tanto, quando nascemos. Por quê? Porque a partir do momento em que nós nascemos, nós começamos já a ter influências dos nossos pais, do meio, e mais adiante, quando nós vamos cada vez mais assumindo as rédeas da nossa vida, as escolhas, as decisões, nós vamos mudando. Muitas vezes aquela programação que nós ajudamos a estabelecer, às vezes ajudamos, às vezes nos foi apresentado, isso é o melhor para ti, esse é o melhor caminho, essa é a melhor oportunidade. Então nós vamos mudando. Em alguns casos, nós conseguimos resolver algumas situações para as quais nós viemos. Em outras, apenas atenuar, diminuir aquela dificuldade. Isso pode ser em relacionamento e pode ser até física. Algumas nós até agravamos, não conseguimos lidar com aquela situação. E criamos várias coisas novas, porque não é só aquele caldeirão antigo que a gente vai se deparar. Nós, como fazemos escolhas a cada momento, nós criamos novas situações, boas e nem tão boas. Mas cada uma delas nós vamos ter que colher aquilo que nós estamos a cada momento plantando, né? Por isso que a questão, quando se fala destino, o meu destino eu vou traçando ele a cada momento. A cada escolha que eu vou fazendo, É como se fosse uma estrada cheia de bifurcações. Em cada uma delas eu faço uma escolha. Para lá ou para cá? Para cá tem mais bifurcações. E assim vai. Então o destino ele vai se formando a cada momento. Não existe uma situação pré-determinada. Porque senão, voltando lá para Deus, todas as coisas de sofrimento que acontecem na nossa vida, a gente colocaria nas costas dele de novo, né? Ah, porque eu vim para essa vida, eu nasci para sofrer. Não. Em alguns casos existem situações bastante difíceis, sem dúvida. Mas em todas existe também os remédios para neutralizar, para amenizar cada uma dessas situações. É que às vezes a gente não quer, né? A gente no orgulho, na revolta, a gente não quer aceitar. Então, continuamos pela aquela tendência negativa que a gente traz, ao invés de domar ela, nós continuamos a dar cada vez mais alimento para aquilo, para que aconteça. Então a vida, ela continua aqui e lá. Quando nós desencarnamos, nós não encontramos um céu espetacular, nós não nos tornamos melhores pelo fato de não ter um corpo físico. Falamos, né, ouvimos tanta coisa, às vezes, que a matéria é ruim, a matéria é isso, a matéria é aquilo. Na verdade, tudo é ferramenta. O corpo é uma ferramenta, tudo que a gente tem ao nosso redor são ferramentas. De que forma que eu uso essas ferramentas? Só para reter ou para espalhar? Porque isso vai fazer a diferença. E quando eu não tiver a ferramenta, quem eu sou? Que tipo de ser eu me tornei ao longo dessa escola, que é esse momento que a gente está passando? O outro lado é uma continuação. Por isso que a vida também continua, não só lá, mas ela recontinua depois quando a gente volta. A gente como que retomasse a série em que a gente parou, ou o ano seguinte da série, né, fazendo uma metáfora com as escolas, continua. Se nós quisermos hoje, nós podemos estudar a vida toda. A vida toda. Fazemos a questão escolar normal, vamos adiante, cada vez especializando mais, mais e mais, e nunca terminamos, porque não existe um fim. Nunca conseguiremos saber tudo. A continuidade também nesse ponto. Mas a gente já ouviu também, até como forma de consolo, às vezes, quando alguém próximo de nós passa por uma situação de extrema tristeza e muito sofrimento, e as palavras que se diz, a vida continua, a vida precisa continuar. Amanhã é um novo dia, novas situações surgirão para diminuir essa tristeza, para mostrar algo melhor, algo positivo. A mesma coisa quando nós estamos vivendo um momento de extrema felicidade. A vida continua. A vida não é só isso. Não é apenas esse aproveitar ou esse se deleitar. A vida continua. Mesmo quando, em algumas situações, eu não aceito, eu não acredito, eu não quero, a vida continua, independente da minha opinião perante as coisas, ela continua. Aquilo que nós desenvolvemos, se fala tanto também de energia, né? Energia, energia, nós estamos produzindo, emanando, mas produzindo muito fortemente dentro de nós, e aquilo vai construindo dentro de nós alguma coisa. Quando é positiva, se expande, chega até os outros, se torna agradável, atrai semelhantes que querem aproveitar isso. Mas quando ela é negativa, ela como que nos corrói, nos faz mal, nos desequilibra até o ponto da doença. Então, pensando no futuro, o que nós desejamos e o que nós fazemos para alcançar o que nós desejamos, sabendo dessa continuidade. Às vezes nós vivemos como se fosse apenas esses anos. Então, nos preocupamos com todas as coisas materiais, as coisas que nos satisfazem, os nossos desejos de subsistência, vamos dizer assim, que vão muito além disso, mas esquecemos desse outro lado, da necessidade que tem de construir alguma coisa, uma base sólida, para quando nós estivermos nesse outro lado, sem essas ferramentas que nós temos agora. Quais são as ferramentas que nós vamos usar para essa viagem? Então, até para citar, muito brevemente, tem um livro de André Luiz, cujo título é E a Vida Continua. É muito interessante os livros, porque eles nos contam histórias reais de como alguns de nós se deparam com essa nova etapa da vida. Então, a gente acaba aprendendo muito e, através desse aprendizado, se faz também algumas alterações na nossa própria forma de agir, né? Fica essa sugestão, esse livro tem na biblioteca, para quem quiser retirar.